Azul 4089, boa tarde, autorizado na linha RT Colapso, chama 0, vento 200 graus, 12 nós. Salvador, boa tarde, 867. Plano 867, boa tarde, observem a rolagem do Embraer da Azul após a linha e mantém cabeceiro no 0. Controle Papa Romeo Alfa, Alfa Bravo, seria possível voar no presidente Leandro Mosba? Papa Romeo Alfa Delta Bravo, chama agora o centro Recife 133-95, Alberto 125-1. 133-95, 1251, bom trabalho, Bravo. Vovô. Azul 4089, decolada 05, chama o controle em 120, décima 8, bom voo. 208, Azul 4089, obrigado. Olhe, boa tarde, Azul 4089. Da El Bidev, solicita o 300 como final possível. Qual a sua relação com o centro? Aguardando. Princípio 340, Azul 4089. No 90 graus no 3 nós. No 867, livre decolagem, pistão no 0, vento 1 no 90 graus no 3 nós. Azul 408 é mais autorizado, nível 300. 300, com final 408, obrigado. Decolada 08, chama o controle em 120, décima 8, bom voo. 208, boa tarde, 867. Controle Salvador, boa tarde, boa noite, 867. Gol no 867, contrato radar na decolagem, sul para nível 360 na saída Arbor, transição elétrica. 360, Arbor, elétrica 867. Ele poderia confirmar, coordenar 462 da Prod Ofit para 867. Não foi copiado pelo controle? Coordenar a Prod Ofit para 867. Aguarde a coordenação, dá presente autorizado direto elétrico. Eleva, dá presente, aguarda 867. Sou 31193, boa. Sou 31193, Galeão, copia. Copia. Autorizado Galeão, 360, Upper do Lu 10, decola da 10, curva direita da El, Leda, Motiva, 1208, acena 5031. Galeão, 360, Upper do Lu 10, decolando da 10, da El, Leda, Motiva. 5031 no transponder. E o controle está em 1208, confirma? Afirmo, correto, chão, puxa acionamento. Camarada, obrigado. Zero 089, chama agora o centro Recife 133, decimal 95, alterne 125, decimal 1. 3395, antena 251, Recife, azul 439. controlador, boa, o trip 5474. Cinco, dois, quatro, zero, controle, Salvador. Trip 5474, passando a posição coral, solicita Mari. Trip 5474, controle, Salvador, aciona identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mari, autorizado por Odimar. Altímetro em Salvador, 1015. 1015 na proa de Mari. Chamará quando pronto, já está. Já está em descida para o 050. Apenas para informação, será mais a 2 milhas. Eco da posição cônica. Corrigindo da posição coral. Autorizado direto Mário, 5474. 5474 na proa de Mário. E 5240 está na escuta do controle, Salvador. Salvador, trip 5140. Acima a identificação, está recebendo o trip 5240. É o 5240, acionando a identificação. Desça para 3 mil pés, apresente foi proa de duna, altímetro no 0 no 5. 3 mil pés, proa de duna, grato. Gol no 867, chama agora o centro Recife, 128, décima 8, alterne, 126, décima 0, bom voo. Recife 288, 260, boa tarde, 867. Livrando 190 para o 070. Sempre. Salvador, é o papá, papai, como é que é? Papá, papai, eco, comeu novembro. Prossiga. Faz o vídeo para o Fernando, ele foi para o vídeo visual. Autorizado Uberlândia 085, decola da 17, curva direita, corredora Xé, restrito no meu pé. Controle 1208, aciona 5027. Controle 1208, restrito 1.000 pés no redor axé. Correto, chapa de pé com saneamento. Estou corrigindo, saneamento táxi com a torre 1198. Bota o gasto, trabalhei com a táxi. controle, trip 5474. Prossiga 5474. Sua vez aprova de tapa. Mantém a margem número 2. 5474. Entra informação, tá? Autorização Fortaleza 370. Sua 32 no meio, chamou cópia? Aqui. Autorizado Fortaleza 370, Upper Zulu 19. Decolada 10, curva esquerda, Momo, transição Proti 1208, acena 5044. Autorizado 370, Fortaleza, Upper Zulu 19. Decolada 10, com curva esquerda, Momo, Proti 5044, transponder 1208, é o controle. 5044, responda. 5044. Pior? Firmativo, 5044. Tchau, puxa, pega o acionamento. Velocidade? 240. Sente, reduza para 2 ou no 0? 2 ou no 0, 5444. Trip 520, 40, desça para 2 mil pés, autorizado a sinal de LS X-Ray, reporte final estabilizado, que negar no 0 ou no 5. Para 2 mil pés, reporte autorizado final de LS X-Ray, reportará estabilizado no 0 ou no 5, trip 5240. Canal 6315, boa tarde. Sem identificação, no setor nível 050, chegada à mão, que legal no 015. Eco Romeu Novembro, prossiga. Eco Romeu Novembro, ele de táxi até o táxi papai, reporte para ingresso. Salvador, muito boa tarde, passarelo 2262. Mantena Pro, limite localizador, trip 5474. Trocou. Árvore Lefa, estamos na escuta para cópia, obrigado. 5474 para o localizador, direita 070, reporte estabilizado. Direita 070, reportará estabilizado, trip 5474. LS, o trip 5295. 118.95. 118.95, o trip 5295, agora. Trip 5474, realizada descida agora até 2.010, da final do LS, que foi reporte estabilizado. 2.000, reportará estabilizado 5474. Trip 5240, continua a aproximação, ponte Meu novembro é decolado 227, controle em 120, decimal 8. 120, decimal 8, meu novembro. Controle Salvador, muito boa tarde. 3320, informação de carga. PNR 320, acelera a identificação, desce para o nível 050, chegada a Mari. PNH 1095. 050 da Mari, 1095. Outro nível vai tirar de tapas? Mantenha chegada. Estabilizado no localizador trip 5474. 5474, completa aproximação, 18895. 18895. Salvador Eco, Roda November. Torre Boa, trip 5474, estabilizado. Trip 5474, continua a aproximação, porte externo, tem pouso baixado e travado. Tratará externo, baixado e travado, 5474. Silvagem 4 Olimpo 04. Canal 63 no 5, desta para 4 mil pés, que legal no 0 no 5. 4 mil pés, no 0 no 5, 63 no 5. Autorizado, Vitória da Conquista, 180, nível aprovado. Sai da Arbor, Elefa, após direto Opiló, após DCT Vitória da Conquista. Decola pistão 1-0, primeira curva direita. Transponder 5047 e o controle Salvador 120 decimal 8. Está autorizado nível 180 para a Vitória da Conquista no perfil da Arbor Elefa, depois DCT Opilor e aí Vitória da Conquista direto. Decola da 1-0 com curva direita, 5047 o transponder. E o controle de saída 120.8.2262 vai chamar para o pushback e acionamento. Correto, após ponto 2262, passarelo. Grato, obrigado. Tá, 3216 na ponte número 1 para o pushback e acionamento. Após táxi, 3216. Pará. Salvador, boa tarde, é o 3216, autorização 3604. Sente na 3205, aguarde de cópia, número 2. Guarde cópia, 1, baixado, travado, tripe 5474. Tripe 5474, continue a aproximação, guarda na pista livre. 5474. IP 5240, solo aos 30, direita 121 desse molar. Direita 219, bora. Solo, voo ao IP 5240, livrou na pista. 109. Pouso 10, trip 5474. Reportará estabilizado, 63, vamos ver. Obrigado. 04, pronto, copiar. Autorizado, voo local Salvador, Salvador, área Netuno, a rota é direta, nível de voo 200, decola pistão 1-0, primeira curva direita, saída Dael, transponder 0167 e o controle Salvador 120 decimal 8. Sinais 14 na sua identificação, desça para nível 050, chegada bom, fique legal no 015. Para 050, na 095 na bomba, legal. É, 145. Reporte pronto para o táxi, Olimpo 04. Romeu Delta, Romeu Charlie, prossiga. Com Romeu 90 mantinha os corredores e mil pés inicialmente, aguardando para prosseguir na subida. Certo, mantendo mil pés nos corredores, aguardando a subida, 90. O Delta Romeu Charlie é o número 2. Tá 3805, sol. Afirmativo, tem aprovado 340, copia? Copia. Autorizado, Guarulhos, via rota apresentada no plano, nível de voo 340, saída da El, Leda, após Leda, Motiva, decola pistão 1-0, primeira curva direita, transponder 5-0, 5-7, e o controle Salvador, 120, decimal 8. Para Guarulhos, via rota. Da 1-0 com primeira curva na saída da Elveda após pode 5-0-5-7 na saída do 0-8 é o controle. Correto, estamos confirmando a saída da El, Leda após Leda, Motiva, ok? Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. Correto, então 3205 é ponte pronto no 04. Pronto, 74. 74, esquerda, quilo, pátio 3, atento ao sinalizador, trip. Esquerda, pátio 3, atento ao sinalizador. Tuxa, estacionamento 3193. 3193, portão 5? 5. É ponte táxi. Livre, chama táxi, 3193. Salve, Salvador, é o gol 9037. Prossiga. 3. 1-2-3-2-1-6 está com 1-7-4 a bordo, João Pessoa, 3-50. Apesar do táxi à direita, via Índia, ponto de espera, torre 18-9-5 com 1014 na altímetro, tá 3-2-1-6. 1014 na altímetro, táxi livre à direita, ponto de espera, 118-9-5. Táxi corrigindo altímetro 1015, ok? 1-0-5 para o TAM 3-2-1-6. 1-0-5. Trato José Salvador, meu cordial boa tarde, é o pioneiro 1-1 para militar para autorização do plano Salvador Galeão, 5 da tarde. Sente, pioneiro 1-1, número 2 copia, 1 minutinho, área correta. Avante, vamos lá, corre, pioneiro. Salvador, é o gol 9037, da OBT está proposta para 05 da próxima, seria a saída para São Paulo, para a gente adiantar aqui? São Paulo, confirme a rota? A rota da gente é a Zulu 10. A Zulu 10 será da El Leda Motiva. Da El Leda Motiva, obrigado amigo. Delta Romeo Charlie, pronto, cópia. João Pessoa autorizado, Upper Whisky 58 Aerovia, nível de voo 370, saída Puca, transição Caju, decola pistão no 7, primeira curva esquerda, transponder 5066. E o controle Salvador, 120 decimal 8. Certo, Delta Romeo Charlie, confirma PLV e autonomia. Afirmativo copiado para acionar Chimitou agora em 1895 com 1015 no altímetro, Delta meu Charlie, boa viagem. M320 desce para 2000 pés, autorizada final da LSXA, reporte final estabilizado. 2000 estabilizado, reporte estabilizado, sistema 320. É com o meu novembro autorizado a subir até o nível 085. 085, rodando novembro. Nível de voo aprovado 260, saída da El, Leda após Leda Motiva. Decola pistão no zero, primeira curva direita. Transponder 5040 e o controle Salvador 120 decimal 8. Salvador Galeão, confirmada, nível 260 da Leda, Potron. 5040 transponder, 208 é o controle. Correto, reporte ponto para acionamento, pioneiro no 1. Reporte acionamento, pioneiro. Livre, reporte táxi, pioneiro no 1. Táxi, pioneiro no 1, grato. Confirme o PLB, por gentileza. Gente, Olympus 04, confirme o PLB. 07 a bordo, autorizado táxi, reporte na hotel para cruzamento da pista Olympus 04. Solo, passarelo 2262 para o pushback acionamento. 1032 16. Táxi. Livre puxa acionamento, vai reportar para o táxi 2262. Sua rota para Uberlândia, por gentileza. Deixa eu falar o nome 219. 219, obrigado. Forma de equipamento de pássaros na conta final, tá? Vamos mandar para o colega que vem atrás. Tem vento de causa na conta final? Vento de causa e ajustamento de pássaros. Gente, Tive Apache, o Índia, ponto de espera com a torre 1895, com 1015 no altímetro, TAM 3193, boa viagem. Apache, o Índia, 1895 para 10, 3193, obrigado. Paulo, Salvador, 6315, entrando na Alfa, na sua escuta. 6315, autorizado Alfa, é porte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6315. Pérez, 10015, você não é 6141. Eco Romeu 90 reconfirma o estimado para através de Vitória da Conquista e o estimado de pouso em Uberlândia. Só um momento. 6320, continue a aproximação, porte externo, tem de pouso baixado e travado. Pode baixado e travado. Vamos no portão 563, consciente. O Gol 9073, tá pronto, cópia? É o 9037? Afirmo, 9037, tá pronto, cópia? Eu tô, liga. Autorizado com Goiás, nível de voo 380, decolada 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Via Upes do Lu 10, Bridge, Upes do Lu 16, Belo Horizonte, Trive, Pirassununga e após conforme rota. Controle Salvador, opere 120, décimo 8, transponder 5074. Ok, autorizou o 380 conforme plano para São Paulo, Congonhas, decola da pista 10, Dael, Leda, Motiva, é a saída, de acordo com a rota do plano de voo, 1208 é o controle e 5074 transponder. 9037, Gol 9037. A rota é Upes do Lu 10, Bridge, Upes do Lu 16, Belo Horizonte, Trive, Pirassununga, Cotege. Eita, é rota com foco de voo. Eu acho que eu estou errado então, da regulamentação, mas tudo bem, eu vou cotejar. É, Upes do Lu 10, Bridge, Upes do Lu 16, Belo Horizonte, direto Trive, direto Pirassununga e para São Paulo. Gente, 9037, contagiamento está correto, me chama pronto para despegue de treinamento. Continuem a 320, 1210. Mesmo Salvador. Areia do 2262, está autorizado o táxi via Bateu 1, Taxi Índia, passado 10, torre 11895, o ajuste de altímetro. O 10, 15, vai ficar dentro, o Airbus da Aviante ingressando em posição 05. Gente, o 2262, observar o colega da Aviante aí. Tato, está líquido a restrição de 4.000 em termo. Estimativo, está descendo então para 2.000, 10, 15, transitorizado a LSFC para 10, e dividido 4.000 em área, 1.4.1. Para o Sala. Informação Charlie, autorização Brasília 3.0. 3.283, estou autorizado Brasília, nível de voo 3.60, decolador 1.0, curva direita, saída Arbor, Elefa, via Alpes Zulu 17, após a Pino e após conforme rota. Controle Salvador, opera em 120.8, transponder 5063. Tá, 3283, autorizado Brasília, nível de voo 360, decola da posição no zero, com curva direita, saída árvore, transição elétrica. E o plano de voo Upper Zulu no 7 até a Pino. Controle Salvador 208, transponder 5063. 3283, protegimento correto, são prontos de estacionamento. Chamaremos o TAM 3283, posição 8. Zero 04, está pronto para o cruzamento da 1028? Sim, estou autorizado o cruzamento da 1028, me reporta na Delta antes da Alfa, o Olimpo 04. Gente, então o Olimpo 04 vai seguir o Airbus da Avianca via Alfa e me reporta na Juliette. Solo, ATLE 6320 livrando. 6320, ingressa Alfa Juliette, posição 03 do Pat 1. Alfa Juliette 03 do Pat 1, 6320. TAM 3193, livre decolagem, pista 90, vento 190 graus, 93. Livre decolagem, 3193. Torre, boa tarde, passareiro 2262. Pelo 2262, observe o rolagem do tráfego à frente. Após a passagem, está autorizado a linha de manter, deve ser 1-0. Afirmativo, a linha mantém o 2262. TAM 3193, decolado às 4h30, controle 120.8. 208, bom dia. Boa tarde. Controle TAM 3193, decola, vai passar 2000 na Dael. TAM 3193, contato radar na decolagem, saída da Elson para 360. 360 na Dael, quando possível, se possível, Leda, direto. Utilizado como da direita para hoje, Dael, 3193. Dael da direita, 3193. Então, 3216, chame agora centro Recife, 12685, alterno 2545. 12685, 2545, TAM 3216. Estabilizador 6141. 6141, plano 6295. 6295, 6141. Baixa de táxi. Limpo 04, ingresso Juliette, pátio 1, táxi Índia, ponte para 10, torre 1895, ajuste altímetro 0015, bom voo. no meio, sendo identificação, desça para o 050, chegada Mari, quem negar no 0 no 5. 050, chegada Mari. Com controle agora no 20, decimal 8. Xanera, 6141, no livre pouso, decimal 0, vento 2, 90 graus, 099. Livre pouso, 90, Xanera, 6141. Sub 2262, acione código 5047, aguardando contato radar. 5047, libera da restrição? Ainda negativo contato radar, aguarde e mantenha a saída. Controle Salvador, 35626. Salvador, 1288, 1260, pro eco rotacionamento. Confere. Salvador, 35626. Trip 5626, prossiga, controle. Passou Conde, salvando pro de bom. Gente, aguarde. Passarela 2262, contato radar agora estabelecido, cruzando 2400 pés, na saída árvore, foi para 180, mantendo saída. Afirmativo, vai subir para 180, não está liberado a restrição então. Negativo. Gente, o Charlie Alfa Tango, então, a princípio está autorizado, Salvador, Salveador, 510 para o norte, com toda da Praia do Forte. Controle Salvador, 120, decimal 8, e o ajuste de altímetro no 0, 1 no 5, transponda 0, 1 no 7, 0. Flip 04 ali, mantém capixeira no 0. Confirma o trip que chamou o controle, é o trip? Posição 8 para o pushback para mim. 3283, está autorizado, comprou um táxi. Autorizado o pushback para mim, reportado no estado do táxi, está 3226. São Salvador, o 3805 está pronto para o pushback para mim, 24. São 3805, está autorizado, comprou um táxi. Bora para o táxi, 3805. Paulo, é o pioneiro 1-1, pronto táxi. Pioneiro 1-1, está autorizado o táxi, até o táxi hotel, onde me reportará para cruzamento 1-0-2-8. Vim táxi, reportará aí do hotel, pioneiro 1-1. Olá, Salvador, boa tarde, esse é 6141, liberou. Sua subida, mantenha a proa 280, subindo para o 180. Agora em vetoração, proa 280, subindo para 1802262. Correto, se falhar as comunicações, quando atingir o nível 180, reassume a navegação e voa direto à Vitória da Conquista. Afirmativo, se falhar a comunicação, atingindo 180, voa direto à Conquista 2262. Confere. Nova, boa tarde, 1208, 180 para 150, informação, Charlie. Gol 2098, acione identificação, desça para nível 060, chegada Mari, QNH 1 no 0 no 5. 060, chegada Mari no 0 no 5, gol 2098. Azul 41 no 2, correção, azul 41 no 6, desça sem restrições agora até 2000 pés, QNH 1 no 0 no 5. 2000 no 5. Gol 1164, sendo identificação, dessa para o nível 060, chegada Mari, reduzindo 250 nós. 260, na chegada Mari, gol 1164. Gol 2018, dessa para o nível 050. 050, gol 2098. Então 3193, chame centro Recife, em 12. Correção, 13395, alterno 251. 3395, 251, obrigado, boa tarde. Controle 208, Olimpo 04. Xané 6141, estou autorizado Juliette para posição 0641. Afirmativo, está autorizado então para o 06, Xané 6141. espera para ingresso da 197, Delta 97 está pronto para decolar. Romeu Charlie, a linha está autorizada em ingresso, reporte alinhado pronto, cabeceira 197. Cruzará alinhado pronto na 197, Delta 97. Guarda. Guarda. Manda acionado 0167. Positivo, acionado 0167, Apachado. Sim, gente, mude o código para 5017 e prossiga direto à área Netuno. Para 5017, o Olympus 04, prosseguindo pela área, prosseguindo para a área Netuno, Serra Bravo Romeu 204. Solicita inicialmente manter 4.000 pés e após solicita prosseguindo a subida, é possível? Autorizado, manter 4.000 pés direto para Netuno, reporte para continuar a subida. Ok, Olympus 04. Poderia confirmar se recebe o ISS 5017? Agora recebo, 5017, cruzando 3800. Para referência, 6 milhas sudeste do Salvador. Ah, positivo, muito obrigado. Azul 41 no meio, informa o traço, posição de 1 hora, 18 milhas, 075 subida, Alfa Tango 72 com rumo oeste. Passarela 2262, o traço que impossibilitava sua subida, posição agora de 10 horas, 17 milhas, 080 emitida, Embraer 190 da Azul, em aproximação para Salvador. Sente o 2262. Azul 41 no meio, a torre informa a chuva nas vizinhanças. Então, 3805, sou autorizado o táxi de Atenção Índia, ponte para 110, chame torre 11895, ajuste altímetro 10095. Pioneiro 11, sou autorizado a ingresso da Foi Juliette, seguirá o Airbus da TAM e a parte 1 da Foi Índia, ponte para 110, chame torre 11895, ajuste altímetro 10095. Negativo, seguindo a aeronave da TAM, Juliette, Índia, no ponto de espera de Maratona, 2295, grata. Pelo meu Charlie, decolar 256, controle 120, decimal 8. 1208, boa tarde, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa tarde, Alfa Papa Romeo Delta Romeo Charlie, fora do solo, perfil da Puca Caju. Delta Romeo Charlie, contato radar na decolagem, vou para o nível 370, sair da PUCA. 370, sair da PUCA, Delta Romeo Charlie. Delta 3805, ali mantém, cabeceira 10. Salvador, San 3283, acionado 184 a bordo, 3 horas e 10 minutos de autonomia, alternando Ribeirão Preto para início de táxi. San 3283, está autorizado o táxi via parte 1, taxi Índia, ponte para 10, semitorre 118, decimal 95, ajuste altímetro 0,95, bom voo. Gente, livre táxi via parte 1 até a Índia, ponto de espera 10295, San 3283. Bom, 9037, quando é com a equipe de sala, a gente chama pronto o táxi. Autorizado para o estacionamento, chamando o táxi, 9037. 5, livre decolagem, pista 10, vento 200 graus, no 119. Livre decolagem, pista 10, 0. Prossiga, Sérgio Alfa Tango. Proa 270, aguardando a proa de vitória da conquista. Gente, está voando agora na proa 270, aguardando o vetor final para a conquista, o 2262. Correto, o limite em caso de falha permanece o mesmo. Gente, 2262. Cabeceiro no 1, ali mantém cabeceiro no 0. Ele mantém cabeceiro no 0, cabeceiro no 1. Olimpo 04, somente para informação, está recebendo 5 mil pés. Positivo, desculpa, eu ia avisar que nós recebemos para 5 mil pés. Tem problemas de um tráfego no setor a informar, somente para sede de equipamento. Obrigado. Afirmando 3 mil. Gente. 2008. 308, 3805. Zero no 8, autorizado a final do LS, que foi reporte final estabilizado. Já foi da 90, reporte estabilizado, vou 2008. Ou o número 64 autorizada para o Odiduna. Odiduna, o número 64. Controle Salvador, T3, 805, decolado. T3, 805, contato, radar na decolagem, saída da Elfa para o nível 340. Da Elfa 340, T3, 805. O T3, 805, autorizado para completar a direita na proa de Leda. Direto Leda, muito obrigado, T3, 805. 5626, reporte para descida. Já no ideal de descida, 5626. Gente, desça para o nível 050. Para 050, 5626. O número 64 da Gol, desça para 3 mil pés, que é legal no 0, no 5. Eu e 15, 3 mil para a dona, Gol, 64. Passarelo 2262, resto de navegação, vamos agora na proa de Vitória da Conquista, distância de Salvador, 27 milhas oeste. Gente, está reassumindo a navegação, proa direto Conquista 2262 da Passaredo. Confere. 037 para táxi com 150 a bordo, 4 horas 28, Altena Galeão. 10 pronto. 3283, mantém o ponto de espera. 3283, mantendo o ponto de espera. Torre Azul 4116, final baixado para lá. Bongo. Destaque parte 1 no Índia 2295, quanto será que o nome da vez? Paulo, tira só uma dúvida, por gentileza. O que que a gente precisa de Paulo Omi para entrar aqui nessa posição e na saída no PC? Você tem condições? A 201 no controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom serviço. Azul 4196, ele pousa, decimal 0, vento 300, azul 119. Time 200 com 11, azul 4116. Sim, time 200 com 11. Livre pouso, azul 4116. Não precisa de orientador, não. Tá bom então, muito obrigado. Então. De nada, bom voo. Prossiga mil pés o quilo que é da serra pelo corredor. Salvador, boa tarde, Pioneiro 1-1. Pioneiro 1-1, contato radar na decolagem, suba para o nível 260, saída da EL. 260, saída da EL, Pioneiro 1-1. Charlie Alfa Tango, controle, prossiga. Decolado da 97 com proa norte, está mantendo a estrada do Coco, vai com proa da Praia do Forte, senhora. Gente, confirme o seu tempo de voo. É de 2 horas. Mantenha sobrevoo no local e regressa.